coração viagem ao passado. Trajetória de angústia e de puro descaso, que muita gente faz questão de apagar. É fácil não lembrar da história que a história não quer contar. A dívida é grande e se sabe muito bem que relembrar tudo isso é ter que ir além. Mexer em interesses, ter que rever conceitos, contar na escola que a coisa não foi desse jeito. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. É trazer à tona o que não se quer e colocar a carta na mesa pra ver qual é. Histórias verídicas com pontos de interrogação. Fala tu, responde essa questão, irmão. Dramaturgia, conteúdo de humor. Documentário aqui sem ficção, realidade e dor. Capítulos fechados que não foram decupados. Meu arquivo está completo, nada que foi editado. O bruto dessa fita foi armazenado e o rolo de película aqui foi preservado. E o melhor do conteúdo foi capturado, contando a história daqueles que foram massacrados. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Missão. Não posso esquecê-la, o fracasso não ultrapassa limites. Não toca as estrelas, sou como Zapata. Boto minha cara tapa da rima, um psicopata. Um cachorro vira-lata, vida é curta. Coragem para a luta, eu tenho meus direitos. Essa porra aqui não é uma disputa. União a meta, olho gordo não me afeta. Não caio no caô da lábia do falso profeta. Maquiavel ensina a cuidar do principado. O gênio recebe a eternidade como prêmio. Pérolas aos porcos, aplaudem idiotas do gueto. André Ramiro metendo o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé na porta. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé na porta. E quero muito respeito aqui na vila.